Bom, como a maior parte do pessoal que está aqui hoje, aliás, temos excepcionalmente poucas pessoas, não assistiu às aulas anteriores, eu vou só fazer um breve, então, hoje, fazer só um breve resumo do que foi dito nas aulas anteriores. Então, entendam bem que é um breve resumo e que muitas teses, então, podem ficar só afirmadas no ar, não se tornar evidentes, porque a gente não vai ter muito tempo para desenvolvê-las. O tema esse semestre foi justamente a crítica da ciência e a exposição da diferença entre o paradigma de ciência antiga e de ciência nova. O propósito era chegar a um ponto e poder fazer entender a crítica, a gente começou a crítica pela física, pela ciência física. O propósito do semestre era estender essa crítica pelo menos à psicologia e à biologia, mas isso não foi possível. Os temas ligados à física demandaram mais tempo. A ideia crucial, a diferença crucial entre a ciência tal como ela era entendida pelos antigos e a ciência tal como ela é entendida hoje, é que a ciência hoje se fundamenta em hipóteses, quer dizer, em afirmações ou negações acerca dos fatos que não podem ser verificadas diretamente ou que não são auto-evidentes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na ciência hoje, na ciência hoje se misturam com a maior naturalidade fatos testemunhados, quer dizer, fatos observados, e pressupostos filosóficos não comprovados. Então, junto com os novos conhecimentos adquiridos acerca da natureza, acerca do mundo natural, se instilam nas pessoas, se inserem na mente das pessoas certos preconceitos ou pressupostos que são meramente subjetivos, que não têm eles mesmos nenhuma fundamentação científica ou filosófica. O primeiro desses pressupostos é chamado de bifurcacionismo, porque ele subentende que há uma diferença radical e crucial entre o sujeito humano que percebe o mundo e o mundo objetivo. E, portanto, em última análise, que existe uma diferença radical entre o mundo tal como ele é percebido pelo ser humano e o mundo tal como ele é realmente. Está claro isso aí? Vamos ver se a gente retoma esse tema. Isso é difícil porque eu estava esperando hoje finalizar os temas e não reiniciá-los. Então vamos ter que aqui resetar o cérebro e reiniciar os programas. Todo o problema começa ao perceber que a percepção humana não é exaustiva. Quer dizer, que a percepção sensorial não é uma percepção total do mundo, mas só uma percepção parcial. Então, Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, que cor é a toalha, essa toalha aqui? Todos vocês são capazes de identificar essa cor. Tá. Todos vocês também sabem intimamente que essa cor é uma propriedade da toalha e não da sua mente. Tá claro isso aí? No entanto, veja bem, a cor, certo, é um fenômeno eminentemente qualitativo, evidentemente qualitativo. É um fenômeno no qual predomina a qualidade sobre a quantidade. Quer dizer, como você mede, em termos quantitativos, a brancura de um objeto? Você pode perceber que alguns objetos são mais brancos do que outros. Não é isso? Entre dois ou três objetos brancos, uns podem ser mais brancos e outros menos brancos. Não é assim? No entanto, você não pode medir naturalmente, você não pode atribuir naturalmente a um grau de brancura um certo número e a outro grau um segundo número. Você pode estabelecer uma norma arbitrária. Você pode estabelecer uma unidade de medida arbitrária, certo? Quantitativa, e dizer isso aqui contém 2,2 graus de brancura e o outro objeto contém 2,3, numa escala que vai, sei lá, de 1 a 3. Está claro isso aí? O branco percebido na toalha não é um fenômeno quantitativo. Deixa eu mostrar para vocês, olha, aqui eu tenho isto aqui e isto aqui. Quantos objetos tem aqui? Quantos objetos eu apontei para vocês? 2, não é isso? Isso quer dizer, o fenômeno apresentado envolve uma dimensão quantitativa evidente. Está claro isso aí? Quer dizer, quando eu pergunto a vocês, quantos objetos tem aqui? Certo. A relação entre a pergunta e a ideia de número é evidente. Quando você diz tem dois números, tem dois objetos, ou o número é dois, o número que mede essa quantidade ou essa multidão é dois, esta não é uma atribuição arbitrária. Está claro isso aí? Quer dizer, objetivamente tem dois objetos aqui. Não tem três, nem quatro, nenhum. Mas se eu te disser, não, estabeleça uma medida quantitativa da brancura. Essa medida necessariamente será arbitrária. Está claro isso aí? Vocês têm que responder se está claro ou não. O silêncio é o maior inimigo do professor. Eu pergunto toda hora se está claro. Está branco. Está branco? Está branco. Pergunto toda hora, porque isso é indispensável. Porque a gente só pode passar para adiante. Né? Quer dizer, a pesquisa filosófica, a investigação filosófica, você só pode passar para um estágio posterior quando o estágio anterior ficou perfeitamente claro. Está claro então a diferença entre dois fenômenos. Quer dizer, um fenômeno cuja dimensão qualitativa predomina sobre a quantitativa e um outro cuja dimensão quantitativa é predominante. Pois bem, veja bem, todos os fenômenos quantitativos têm uma característica em comum. Eles podem ser percebidos por mais de um sentido. Então, por exemplo, eu posso ver que tem dois objetos aqui, ou eu posso tocar, pegar um aqui e perceber o outro aqui e perceber que são dois. Está claro isso aí? Os fenômenos quantitativos são percebidos por mais de um sentido. Enquanto que os fenômenos qualitativos são percebidos por um único sentido. Então, por exemplo, o tom de um som, a tonalidade de um som, o timbre de um som é percebido só pela audição. Certo? A brancura ou o branco ou o vermelho são percebidos só pela visão e assim por diante. Está claro isso aí? Isso quer dizer que os fenômenos qualitativos são inverificáveis do ponto de vista dos sentidos diversos. Se eu tiver uma dúvida, se eu olhar isso aqui, e tiver uma dúvida de que tem dois objetos aqui, eu posso pensar, não, na verdade tem uma pintura ali, um quadro ali, uma tela ali que está me mostrando, representando dois objetos, mas na verdade só tem um objeto. Eu posso chegar lá e tocar e verificar, então, com o tato, aquilo que foi indicado pela visão. Está clarozinho? Mas se eu questionar, se eu duvidar que a toalha da mesa é branca, eu não tenho como verificar isso por outro sentido. Está clarozinho? Alguém viu se eu coloquei açúcar aqui? Não. Eu não vi, não coloquei. Muito obrigado. Com certeza. Duas colheres. Quantidade. Duas colheres, exatamente. Isso não quer dizer que todas as quantidades podem ser numeradas. São naturalmente numeradas. Ou numeradas. O importante aqui é perceber que existem objetos que são verificáveis do ponto de vista de diversos sentidos. Enquanto que existem aspectos dos objetos que só podem ser verificados por um único sentido. Num determinado momento muito preciso da história da ciência, foi decidido que só seria objeto de pesquisa científica os aspectos dos objetos que pudessem ser verificados por mais de um sentido, quer dizer, os aspectos quantificáveis, ou imediatamente quantificáveis. Isso era uma tendência que existia nos cientistas já desde o final do século XVI, começo do século XVII, mas que se consolida firmemente com Isaac Newton. Quer dizer, quando se decide o objeto de pesquisa científica é somente um objeto quantificável, por que se decide isso? Quer dizer, você então separou dois aspectos da realidade. Está dizendo, olha, um pode ser conhecido cientificamente e o outro não. Quer dizer, o outro não é objeto de ciência, é só objeto de opinião. Pelo simples motivo de que os primeiros objetos, quer dizer, os objetos que são imediatamente quantificáveis, podem ser representados por modelos matemáticos. Está claro isso aí? Quer dizer, então, por exemplo, eu posso construir uma série de teoremas que expõem matematicamente a forma deste isqueiro. Certo? Ou posso descrever esse isqueiro por meio de uma fórmula matemática. E isso é, de fato, uma descrição adequada do aspecto quantitativo do isqueiro ou do maço de cigarros. Mas, sem um salto, eu não posso descrever a brancura da toalha por meios quantitativos. Está claro isso aí? Isso quer dizer que, a partir do século XVIII, no final do século XVIII, o que acontece? Isaac Newton estuda os fenômenos celestes, o mecanismo dos astros no sistema solar, sob este aspecto quantitativo, e faz isso com tanto sucesso, ele descreve o movimento dos astros por meio de fórmulas matemáticas com tanto sucesso, que as ideias dele sobre ciência se disseminam na comunidade científica, no meio acadêmico, e passam a tentar ser aplicadas a outros campos da realidade, a outros aspectos do mundo. Então, É a partir desse momento, uma série de evidências acerca do mundo passam a ser colocadas fora do plano da discussão científica. Por exemplo, até então, era comum se discutir, por exemplo, se assassinar uma pessoa é certo ou errado, é bom ou mal. E se considerava que era possível fazer uma... chegar-se a uma conclusão científica sobre isso. Por quê? Porque você pode observar o assassinato e você pode reproduzi-lo na sua mente. No entanto, o assassinato não é mensurável em termos quantitativos. Está claro isso aí? Porque o que diferencia um assassinato de um ato de legítima defesa? A quantidade de balas usada para matar o sujeito? A quantidade de chumbo aplicada? A quantidade de pessoas envolvidas? Quer dizer, não existe nenhuma quantidade evidente que diferencia o assassinato de um ato de legítima defesa. Está claro isso aí? Quer dizer, a diferença... Então, se não existem quantidades, qual foi a questão que se levantou no ambiente acadêmico? Simples. Então é porque não existe objetivamente nenhuma diferença entre uma coisa e a outra. Essa diferença é subjetiva. Quer dizer, quando você diz que é errado cometer assassinato, você está querendo dizer, então, é que você não gosta de assassinatos. Qual foi o problema nesse salto? O problema nesse salto é que, veja bem, Newton escolheu estudar apenas o aspecto quantitativo dos objetos. O que não quer dizer que os outros aspectos, os aspectos não quantitativos, não são tão reais no objeto quanto os aspectos quantitativos. Está claro, hein? Quando você diz, você passa isso então para a teoria moral e diz, não, veja bem, a diferença entre um assassinato e um ato de legítima defesa é uma diferença na apreciação subjetiva dos atos, quer dizer, as diferenças morais são diferenças subjetivas, porque elas não podem ser verificadas quantitativamente, você está querendo dizer que os objetos só possuem realmente os aspectos quantitativos. Deu para perceber essa diferença? Isso implica em dizer que é o seguinte, veja bem, a brancura desta toalha não existe na toalha, existe apenas na sua mente. Veja bem, quando a gente fala assim, parece, mas que imbecil, que coisa imbecil, é evidentemente imbecil, então, ninguém acreditaria nisso, a não ser que o sujeito tivesse um outro motivo íntimo para acreditar numa coisa assim, não é isso? É preciso ser muito imbecil para dizer, olha, o branco da toalha não está na toalha, está em mim, todo mundo sabe que está na toalha. Tanto que quando as pessoas escolhem, compram toalhas, a cor é um fator que pesa na decisão. Quer dizer, ninguém age o tempo todo como se o mundo fosse só uma série de quantidades. Todo mundo sabe que o mundo é uma série de quantidades e de qualidades. Não é isso? Mas o mundo acadêmico começa a pensar como se o mundo fosse uma série de quantidades e a mente atribui a essas quantidades uma série de qualidades. Então, o que acontece? Bifurcacionismo consiste exatamente nisso. Em você transpor certos aspectos do mundo objetivo que não podem ser medidos quantitativamente, de modo direto, quer dizer, não podem ser medidos diretamente por quantidades, você transpõe eles para o sujeito da percepção. Você fala, olha, estes aspectos dos objetos não estão nos objetos, mas estão no sujeito. Quer ver a prova? Ó, tá ali, aquele negócio ali é verde, mas o daltônico vê vermelho. Outro jeito é surdo para tom. E assim por diante. Já tem uma série de indicações que diz, olha, você não. Esses aspectos dos objetos não são captados nos objetos, mas estão presentes na sua mente. Então, o vício do bifurcacionismo, então, é duplo. O bifurcacionismo tem duas consequências intelectuais gravíssimas. Certo? Quer dizer, as qualidades estão na mente e as quantidades estão nas coisas. Enquanto que a intuição imediata de todas as pessoas é que as qualidades e as quantidades estão nas coisas, assim como na mente. Ao dizer que as qualidades estão na mente e as quantidades estão nas coisas, do ponto de vista das ciências humanas, toda e qualquer avaliação científica perde o seu fundamento. Isso quer dizer, então, por exemplo, não se pode mais avaliar a moralidade ou imoralidade de um ato cientificamente. Quer dizer, se o sujeito prefere, se a maioria das pessoas no lugar preferir que seja legítimo assassinar, passa a ser legítimo assassinar. Por quê? Porque, veja bem, o desvalor do assassinato existe apenas na mente daqueles que desvalorizam o assassinato. Está claro isso aí? Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é uma cosmovisão necessariamente materialista. Quer dizer, de dizer, certo, que as qualidades estão na mente, para chegar ao ponto de dizer que elas são apenas ilusões, não tem muita distância. Não é isso? Porque se o branco desta mesa está só na minha mente, né, e tem um dragão voando aqui só na mente do sujeito que tomou o LSD, qual a diferença entre esse dragão e o branco dessa mesa? Nenhuma. Uma coisa está só na minha mente, outra coisa está só na mente dele. Está claro isso aí? Quer dizer, o único meio, o único método, nesse ponto de vista, uma vez aceito o bifurcacionismo, certo? Uma vez que o sujeito aceita o pressuposto de que só é possível investigar cientificamente aquilo que é imediatamente quantificável ou diretamente quantificável, quer dizer, aquilo que pode ser observado por mais de um sentido, o único jeito de tornar os objetos qualitativos reais nessa cosmovisão e reduzi-los a uma quantidade. Quer dizer, olha, o branco existe porque ele é uma determinada frequência de vibração da luz. Ele é uma frequência eletromagnética. Ou um conjunto de frequências. Ora, uma frequência é um número. Qual a diferença entre este número e o número de objetos aqui? É simples. A frequência não foi percebida diretamente por nenhum sentido. A frequência é uma abstração que se postula para explicar determinados fenômenos do ponto de vista quantitativo. Está claro, gente? Quer dizer, alguém, alguma vez, olhando uma toalha, né, contou o número de vibrações por segundo da energia eletromagnética que sai da toalha até os seus olhos? Ninguém nunca fez isso, nem nunca o fará. Não é isso? Porque essa frequência, a suposta frequência, não é um objeto de percepção. Está claro, hein? A frequência é simplesmente um meio de diferenciar simbolicamente uma cor de outra. É só uma representação. Está claro aí? Então, o que acontece? A partir desse momento, todas as qualidades passam a ser substituídas por símbolos matemáticos das mesmas qualidades. Está claro aí? Veja bem, qual o problema de substituir o objeto por um símbolo matemático dele? O problema é que o próprio sujeito de percepção fica inexplicado. Para entender isso aí, vamos fazer o seguinte, olha. Nós somos dotados aí, vai de pelo menos 5 sentidos. Isso, alguns mais, outros menos. Segundo dizem. Até onde eu percebo, eu tenho 5. Veja bem, cada um desses sentidos tem um órgão. Não tem? Quer dizer, se eu colocar o café na minha cabeça, eu não vou sentir o gosto do café. Se eu despejar no ouvido, também não vou sentir o gosto do café. Não é isso? Eu só vou sentir o gosto do café se eu despejar na minha língua. Se eu fechar os olhos e fizer assim, eu não vou ver a porta. Tá? Quer dizer, meus ouvidos nunca vão captar a cor da porta ou da parede. Está claro isso aí? Se eu abrir bem os olhos, eu não vou escutar uma sinfonia melhor. E assim por diante. Quer dizer, cada um dos sentidos possui um órgão. Então, veja bem, por cada órgão, eu percebo as diferenças entre os objetos daquele sentido. Então, por meio do órgão da visão, eu percebo a diferença entre vermelho e azul, ou entre branco e verde. Por meio da língua, eu percebo a diferença entre doce e amargo. Por meio da audição, eu percebo a diferença entre agudo e grave, ou entre alto e baixo, e assim por diante. Mas como eu percebo a diferença entre grave e verde? Qual o órgão que percebe a diferença entre grave e verde? Ou entre amargo e áspero? Não tem um órgão, porque não tem um órgão que capta as duas coisas ao mesmo tempo. Não é isso? A hipótese mais comum, quer dizer, o que comumente se afirma hoje como hipótese explicativa, é que os órgãos dos sentidos captam informações que são retransmitidas para o cérebro. E o cérebro seria o núcleo, então, que capta as informações de todos os sentidos e é ele que verifica a diferença entre verde e amargo. Essa hipótese só é problemática por quê? Porque a informação que chega ao cérebro não é a mesma informação que chega aos órgãos dos sentidos. Quando eu tomo café, o café não chega até o cérebro. Quando eu vejo essa sala, as cores da sala e a forma da sala não chegam até o cérebro. Não é isso? A cor chega até os olhos e dos olhos vai uma outra coisa para o cérebro. Está claro, hein? Como eu sei que esta outra coisa que chega ao cérebro é a cor da parede? Quer dizer, a verdade é que eu não teria nenhum meio de saber. Se o cérebro fosse o órgão central dos cinco sentidos, eu não teria a menor possibilidade de saber o que é a cor da parede. Porque eu só saberia o estímulo que chega ao cérebro, que não é a cor da parede. Porque a cor da parede só chega até os olhos. Está clarinho? Essa questão foi levantada assim, há 2.300 anos por Aristóteles. Ele se perguntou essa mesma coisa. Quer dizer, se a sede da consciência é o cérebro, e o cérebro não recebe as informações diretas do sentido, mas apenas indicações indiretas, como você sabe que essas indicações se referem às propriedades dos objetos? Diante desse paradoxo, você pode chegar, então, você tem duas soluções para esse paradoxo. Uma é dizer, olha, você não sabe qual é a cor da parede, você só sente um negócio no seu cérebro e você diz que isso é a cor da parede. Essa é a solução A. A solução B é, olha, você sabe qual é a cor da parede e o você que sabe não é o cérebro. Está claro isso aí? Oi? Não? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Como você aprende a linguagem? Como a gente aprende a falar? Falando ou ouvindo primeiro? Se ninguém falar alguma coisa para a gente aprende a falar? Primeiro a gente ouve um monte de vezes, não é isso? Depois a gente olha assim e ouve. O sujeito ouve a mãe falando para o pai, ah, pega o cinzeiro, por favor. Aí o sujeito vai lá e pega o cinzeiro. Depois ele ouve, ah, esvazia o cinzeiro. Aí ele vê o cinzeiro. Depois, ah, quebrou o cinzeiro. Quer dizer, a mesma referência, em contextos diferentes, vão indicando qual é o núcleo comum a que se refere a palavra. Está claro isso aí? Quer dizer, a criança vai percebendo. Então, primeiro ela grava o contexto e o som inteiro. Pega o esquerdo. Depois ela compara isso com um outro contexto. Esvazia o cinzeiro. Ou pega o cinzeiro. Depois esvazia o cinzeiro. Depois quebrou o cinzeiro. Aí uma hora ela percebe. A única coisa comum em todas essas circunstâncias é este objeto aqui. E a palavra comum, o som comum, é cinzeiro. Então aí ela percebe que a palavra cinzeiro significa este objeto aqui. Está claro isso aí? Por quê? Porque ela tem, então, duas referências. Ela ouve a palavra, ela ouve o conjunto de sons e ela testemunha o fato a que se referem as palavras. Ela testemunha o contexto inteiro. No primeiro caso, ela vê pegarem o cinzeiro, no segundo, ela vê esvaziarem o cinzeiro, no terceiro, ela vê o cinzeiro quebrado. Está claro isso aí? Veja bem. Suponha, então, que você não pudesse perceber senão palavras. Se você só captasse as palavras, fosse o seu único objeto de percepção, como você saberia que as palavras se referem a algo? Você jamais saberia. Não é assim? Quer dizer, se a criança não tivesse a referência de ouvir, pega o cinzeiro e ver alguém pega o cinzeiro, a palavra não teria nenhum sentido, seria ela simplesmente a própria realidade. Não é isso? Agora vamos fazer a comparação com o cérebro. Então, aqui está o miolo do sujeito, o cérebro do sujeito. E aqui está o objeto, né, iluminado, e chega aos olhos do sujeito que está aqui. Daqui para o cérebro chega uma outra coisa qualquer. Não é isso? Veja bem, esta outra coisa qualquer é uma referência desta aqui. Mas o sujeito só pode saber que esta aqui se refere àquela ali, se ele captar aquela ali também. Então vamos dizer, esta aqui é a palavra, o nome, o nome eletroquímico, o neuroquímico, e este aqui é o objeto significado. Como o sujeito sabe que este nome neuroquímico significa este objeto aqui? Se a hipótese é que só, ele só capta o nome neuroquímico. Não é possível. Então, de duas ou. Ou o que ele está captando é isto aqui, e isto aqui ele não está captando com o cérebro, ou ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, ele está captando apenas isso aqui. Está claro essa diferença? Desde milênios, o critério para você resolver esse impasse, você então tem duas hipóteses: ou você não sabe nada sobre o mundo e tudo não passa de uma fantasmagoria na sua mente, ou, e aí você é o cérebro e você está só dentro de você mesmo, ou você não é o cérebro e você capta o mundo tal como ele é. Exatamente, quer dizer, ou você capta a realidade, e você não pode captar a realidade por um instrumento que só é capaz de captar sonho. A codificação de todos os fenômenos, uma maneira de conceber a percepção na realidade, exatamente. A questão de você se preocupar com a comparação da palavra, no caso da linguagem, com o que ela corresponde, isso é simplesmente uma questão descartada. É, totalmente. As teorias e hipóteses valem por si mesmas. Valem por si mesmas. Claro. Que é a maneira, que é assim, o que aconteceu em anos hoje em dia na sociedade moderna. É, a última consequência disso é que tudo é só teoria. Né? Os fatos que se dane. Os fatos que se dane, exatamente. Então, veja bem, quer dizer, se a gente considerar somente isso, quer dizer, somente essas duas possibilidades, se você abstrair todos os outros aspectos da vida humana e considerar apenas a percepção, apenas o ato de percepção sensorial, você fica preso num impasse e você não sabe a que conclusão chegar. Diz assim, não, peraí, então eu sou o cérebro e eu não capto o mundo, ou eu não sou o cérebro e eu capto o mundo. Só por estes dados, não se pode chegar a nenhuma conclusão. Está claro, hein? Você tem que, para chegar a uma conclusão, sempre foi inserido um terceiro elemento. Que é, olha, todas as pessoas espontaneamente agem com base na ideia de que elas percebem o mundo. Todas as pessoas naturalmente fazem isso. Não é assim? Quer dizer, se eu apresentar para o sujeito, olha, está aqui um prato de comida e você está aqui nessa celinha de 2x2, eu tranquei a porta e está você e o prato de comida. Quanto tempo vai demorar para você comer o prato de comida? Um ou dois dias no máximo. Não é isso? Quer dizer, você pode ficar lá diante do prato de comida e dizer, não sei se isso é um prato de comida mesmo, se eu realmente preciso disso, se tudo isso não é apenas uma fantasmagoria da minha mente. Por quanto tempo você ficará em dúvida? Oi? Até bater uma fome muito forte. Quer dizer, a dúvida não permanecerá ali para sempre. Então, isso indica o quê? Isso indica que o ser humano é dotado de intuição do real. O que está subentendido nessa escolha, na escolha de, ah, tá bom, agora vou comer o prato de comida porque estou com fome, ou vou comprar esta camisa porque é verde e eu gosto de verde, não gosto de marrom, neste ato está subentendida a sua intuição do real. Está claro, hein? Isso quer dizer, simples, nessa intuição está subentendido que você não é um sujeito, não é o cérebro. Que você é um sujeito presente no cérebro, nos órgãos dos sentidos e nos objetos dos sentidos. A expressão intuição do real é uma expressão muito precisa até. Quer dizer, intuição significa ir dentro, chegar até dentro. Então, se diz que esse ato subentende a intuição do real, significa subentende que o ser humano capta o real, que a mente dele chega até a realidade dos objetos. Está claro, hein? Isso não quer dizer que o ser humano tenha uma intuição completa do real, quer dizer, que ao perceber um objeto, ele percebe a totalidade da realidade do objeto, nem que ele tenha intuição do real sempre. Às vezes, quando você acorda, você pode não lembrar se uma coisa aconteceu ontem, se você só sonhou com ela. Naquele momento, você não tem intuição do real. Você não sabe o que aconteceu. Quer dizer, dizer que o ser humano tem intuição do real não é dizer que ele tem intuição ilimitada do real. Mas essa afirmação, quer dizer, de que o ser humano possui essa intuição do real, é um pressuposto de toda e qualquer investigação científica coerente. Está com a gente? Fundamentalmente, essa é a intuição do real. Ou, pelo menos, o tipo e o modo dessa intuição que diferencia o indivíduo humano dos outros animais. O animal, embora ele possua algum grau de intuição do real, ele não é capaz de captar essa intuição reflexivamente. Vocês já repararam? Não sei se vocês têm animais de estimação ou já tiveram animais de estimação. Qualquer pessoa que já teve animais de estimação deve ter reparado que quando você sai de casa, você deixa o animal lá, quando você volta, o animal faz uma festa. Todo dia você sai, todo dia você volta e todo dia ele faz uma festa. E a gente não. As pessoas saem de casa, elas voltam e já, oi, tudo bom? Como foi o dia? Mas não é uma festa. Quando a gente era criança, não, a gente até fazia uma festa. Quando os pais voltavam. Por quê? Porque a gente simplesmente, no acúmulo da experiência, nossa primeira impressão é, o sujeito saiu daqui, ele saiu do meu campo de percepção, ele saiu da existência. E agora ele apareceu de novo. De perceber as duas experiências sucessivamente e compará-las, a gente chega à conclusão, quando ele sai de casa, quando ele sai do meu campo de percepção, ele não saiu da existência. Ele saiu do meu campo de percepção. A existência vai para além do meu campo de percepção imediata. Para o animal, não. Para o animal, o dono, quando o sujeito saiu da frente dele, o dono desexistiu. E quando ele reapareceu, ele reexistiu. Exatamente, ela não é mais aquela pessoa. Exatamente. Né? Sempre tem o tio brincadeirão que faz careta. Quando ele faz careta, ele é um monstro, ele não é mais o tio. Oi? Demora um tempo até a criança perceber, não, peraí, não é um monstro, é o meu tio fazendo careta. Essa capacidade, então, de associar reflexivamente experiências sucessivas é característica do ser humano. E é essa característica que diferencia o ser humano de todos os outros animais. Está claro, hein? Quer dizer, para o animal, o mundo é apenas o mundo da sua experiência imediata. Entendeu? Então, por isso assim, os animais comem quando tem fome, dormem quando tem sono, e a gente não. A gente inventa uma hora para ir dormir, uma hora para acordar, uma hora para comer. Por que a gente inventa isso? Porque quando você não tem fome, você é capaz de antecipar que terá fome. Não, veja bem, porque os animais possuem memória das suas experiências. E eles também possuem valoração delas. Quer dizer, eles apreciam algumas experiências e desprezam outras. Exato, eles também valoram. Eles também gostam e desgostam das coisas. É evidente. Para gostar e desgostar, basta perceber. Coloca um engradado de feno na frente de um leão e um bife, para ver se algum dia ele vai preferir o engradado de feno. Nunca, isso nunca vai acontecer. Ele sempre vai preferir, eles têm preferências. Isso quer dizer, os animais também têm sentimentos. E quando você ficou um mês fora, quando você apareceu de novo, ele gostou mais da experiência. Porque há mais tempo ele não sentia aquela experiência. O que vai acontecer é que ele nunca vai concluir, o animal nunca vai concluir, ele saiu. E agora ele vai voltar. Agora ele voltou. No que isso se diferencia tanto de um homem? Hum? No que isso se diferencia tanto de um homem? No que isso se diferencia tanto de um homem? É simples. O animal vive, então, num estado semi-onírico. Quer dizer, a realidade do objeto é simplesmente a realidade percebida. De modo que ele não pode investigar o objeto reflexivamente. Quer dizer, ao perceber que a realidade não é apenas o campo da sua percepção, você pode se dedicar ou se decidir a investigar os aspectos desconhecidos da realidade. Os aspectos que ou você não experimenta ou que o ser humano não experimenta diretamente. Não, isso não é incômodo. Atualmente, com a nossa capacidade nesse momento de educação, de alfabetização na educação, e essa capacidade avassaladora de transmissão de informação, pode ser que o homem conviva muito autossatisfeito e a partir daí consiga se especializar, não procurando transmitir a experiência. Com certeza, com certeza. Isso contribui e muito para a animalização do ser humano. Isso nos torna muito mais semelhantes aos animais do que éramos há alguns séculos atrás. Hoje em dia, de fato, nós somos pouco diferentes de macacos. Mas até alguns séculos atrás era até que bastante diferente. Eu até acredito que a gente perca para o macaco na memória. Eu acredito até piamente. Na memória. No entanto, o macaco não é capaz de o quê? Associar as memórias reflexivamente. Certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que um macaco, hoje, vive substancialmente do mesmo jeito que um outro macaco há 1000 anos atrás. Os macacos de hoje descobriram muito pouco sobre a realidade em relação aos macacos de 1000 anos atrás. E se eles esquecerem tudo o que eles aprenderam nesses 1000 anos, a vida deles não vai ser tão diferente. Está claro isso aí? Exatamente, o ser humano não. Como ele pode associar reflexivamente as diversas experiências sensoriais e chegar à conclusão, peraí, existe um aspecto do mundo que eu não capto ou que o ser humano não capta e que, no entanto, pode ser investigado porque é intuído como real. as conclusões e os conhecimentos que o ser humano acumula sobre estas coisas, quer dizer, sobre esta experiência indireta, certo? Podem mudar amplamente a vida humana. Opa! Atrapalha. Até partindo dessa concepção, de percepção, a forma de conceber a percepção na ciência nova, na cosmovisão, pessoas que não percebeu o sentido de humanidade. Foi, acho que foi 3 anos atrás, um grupo de deputados espanhóis propuseram a elevação da orangutana na categoria de um sapiens. Não, parece piada, mas é sério, dá uma coisa na mão. Então, o orangotango também é gente. Exatamente. O orangotango é gente, mas eles não dizem que são conhecidos. É claro. Chega a ser pouco. Veja bem, mas é uma conclusão lógica. Porque se o ser humano também é o orangotango também é ser humano. Fora. Certo? O negócio é bilateral, não é isso? Vale para os dois lados. Quer dizer, que a diferença entre a espécie humana e as outras espécies animais não é uma diferença de grau. Não é que nós temos uma percepção sensorial mais precisa do que os animais. Nós, em geral, perdemos dos animais em percepção sensorial e, muito provavelmente, perdemos de muitos animais em memória. Nós só ganhamos deles na capacidade de refletir acerca das experiências e memórias. Nós ganhamos deles em experiência reflexiva. Resumindo, nós ganhamos deles em intuição do real. Porque a intuição do real é mais clara para nós, nós podemos associar uma memória à outra e chegar à conclusão: ah, peraí, papai não desapareceu. Só saiu para o trabalho e ele vai voltar hoje à tarde. As pessoas não se descriam. Elas não vão para o nada quando eu não as vejo. É por isso que as crianças têm medo do escuro. No escuro as coisas não existem mais, ela não sabe o que existe ali. Ela precisa que exista alguma coisa, mas não sabe o que é. Veja bem, a gente sabe que quando apaga a luz, continuam existindo os mesmos objetos na sala. Mas a criança não. Por quê? Porque isso é fruto de uma reflexão sobre o real. De uma comparação de diversas experiências e memórias, e aí você chega a uma conclusão: ah, quando está escuro, continuam as mesmas coisas na sala. Aí o medo diminui, não desaparece completamente, porque você nunca tem certeza. Está clara essa diferença? Isso quer dizer que a vida humana pode mudar consideravelmente no decorrer das relações da história. A vida dos animais, não. A vida dos animais muda apenas em função da mudança dos estímulos sensoriais. Se você pegar um animal do Ártico e jogar no deserto, a vida dele vai mudar porque mudou o estímulo sensorial. Exatamente, ele tem esta possibilidade. Algumas pessoas não vão refletir nunca, ou pelo menos quase nunca. Sim, tem um orangotango que aproveitou muito melhor a realidade deste mundo, aprendeu muito mais sobre este mundo do que algumas pessoas. Perto. Umas pessoas começam bem, começam aprendendo e aí desaprende tudo. Aí embola tudo na reflexão. Então, não é, veja bem, não é, não é um atributo de fato em ato, dado em ato. É uma possibilidade, é um recurso que o ser humano possui, do qual ele pode lançar mão ou não. Certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na vida humana e na sociedade humana é de crucial importância aquilo que o ser humano aprendeu por meio da reflexão ou da intuição do real. Quer dizer, só os dados, ou meros dados dos sentidos, em forma bruta, não determinam por si mesmos a qualidade da vida do ser humano. Quer dizer, o que ele sabe sobre o mundo e sobre a realidade, sem experimentar diretamente, mas o que ele sabe por meio da reflexão ou por meio de uma intuição, veja bem, não apenas o ser humano pode se desenvolver no conhecimento do mundo por meio da reflexão, como ele também pode desenvolver essa intuição do real. O que os monges budistas fazem nos mosteiros budistas não é senão uma série de exercícios e técnicas para que ele tenha uma intuição mais clara do real. Então, aquilo que o ser humano pode aprender por meio do desenvolvimento dessa intuição do real ou por meio da reflexão acerca do que é percebido é de crucial importância para a qualidade da vida humana, para a determinação do que é a vida humana. Está claro, hein? Veja bem, se você observar, 90% das diferenças entre, sei lá, a sociedade cristã medieval, a sociedade budista medieval e a sociedade moderna são diferenças causadas por causa da reflexão e da intuição do real. Não é isso? Então, por exemplo, hoje em dia tem luz elétrica. Eles não tinham. Ora, como a gente passou a ter luz elétrica? Alguém passou anos e décadas refletindo acerca do fenômeno que é a eletricidade. Mas, sob este aspecto, nós saímos ganhando. Podemos ter perdido alguma coisa. As mentes brilhantes da sociedade medieval budista podiam estar se dedicando a outras coisas talvez mais importantes do que a eletricidade. E talvez, portanto, eles soubessem do real mais coisas do que nós, ou coisas mais importantes. Certo. Conforme avança a história do conhecimento, avança a história da ignorância, exatamente. Ninguém pode saber tudo. Não, acredita que a experiência quantitativa foi extremamente mais elevada no sentido de desenvolver coisas novas para facilitar a vida? Não, veja bem. O que acontece? Qual a diferença entre a ciência nova, que é a ciência quantitativa, e a ciência antiga? É simples. A criação de modelos matemáticos que descrevem o comportamento das coisas naturais permite uma intervenção sobre esse mesmo comportamento. Quer dizer, o nosso poder de intervir sobre os processos naturais aumentou incalculavelmente em relação à Idade Média. Quer dizer, nosso poder de determinar o curso dos fenômenos naturais aumentou fantasticamente. Certo? Isto talvez em detrimento de outros poderes muito mais importantes e cruciais. Certo? Por exemplo, hoje em dia nós corremos o risco de perder completamente a consciência de que a vida humana é determinada, a qualidade da vida humana é determinada pelo que sabemos ou não acerca do real. A noção de que o ser humano vive de cultura e tradição, quer dizer, vive de preservar conhecimentos obtidos, certo? Para a partir deles obter novos conhecimentos, corre o risco de se perder hoje. A maior parte das pessoas hoje em dia está convencida de que muitas das crenças e opiniões dos povos antigos eram apenas crenças e opiniões erradas. É muito comum hoje pensar que, olha, o conhecimento humano só progride. Antes sabia-se menos sobre o real e hoje se sabe mais. Que é a prova? Ó, naquele tempo eles não tinham automóvel, nós temos. No passado, você sabia mais sobre o que era real? Veja bem, no passado se sabia mais sobre o real como um todo. No passado, as pessoas dotadas de inteligência se dedicavam mais a outros tipos de conhecimento. Hoje a gente se dedica mais a outros. O importante aqui é saber que é o seguinte, veja bem, que a sociedade humana, o ser humano, ele vive, certo, efetivamente da preservação daquilo que já é conhecido. Que vamos dizer, a necessidade mais urgente, mais essencial, a atividade mais essencial do ser humano é preservar o que já é conhecido. Sim, hoje é literalmente inverso. A ideia hoje é que as ideias do passado são superadas pelas do presente e que serão superadas pelas do futuro. Mas no meio, mas no meio acadêmico que nós vivemos aqui, nas nossas pesquisas que nós realizamos e tudo mais, nós sempre estamos voltando no passado para tentar buscar o princípio de cada teoria, de cada conhecimento, para aí sim tentar avançar em cima daquela base já construída. Em cima de uma base já construída. Qual o único problema? O único problema é a ruptura científica que há, certo? Que ocorre aí no século XVIII e XIX, entre o modelo antigo de ciência e o modelo novo. Quer dizer, não, tá bom, nós construímos com base no passado. Nosso passado vai até o século XVII. Do século XVII para trás, as pessoas eram só ignorantes. Exatamente. Evidentemente. Exatamente, é uma questão de senso das proporções apenas. Às vezes, quando a gente tem um simbólico, quando pega a máquina a vapor, a máquina a vapor foi inventada no século II a.C., por ela. Mas a única função que ele tinha naquilo era o entretenimento, era um brinquedo, tinha que ficar rodando, não era vapor. Mas não que, para muitos dos avanços tecnológicos que vieram com o advento da modernidade da ciência, não era algo desconhecido, não era algo irrelevante. Tem coisas mais importantes que devem ser tratadas. Que devem ser tratadas. Certo. Então, por exemplo, qual o melhor rumo para uma vida humana? O que é uma vida boa e uma vida ruim? Qual a diferença real entre felicidade e infelicidade? O que é felicidade? Existe esse negócio que é felicidade? E o que é? Então, todas essas questões são incrivelmente mais relevantes do que a manipulação de frequências eletromagnéticas. Não que a manipulação de frequências eletromagnéticas seja um mal. É evidente que não é um mal. Aprender a manipular frequências eletromagnéticas não é nem um mal, nem um bem. Porque a partir do momento que você aprendeu a manipulá-las, você pode manipulá-las bem ou mal. Entendeu? A partir do momento que você aprendemos aqui, ó, rompemos o átomo e sai um monte de energia. Você pode fazer isso para o bem ou para o mal. Isso vale para qualquer descoberta de como manipular o ambiente em torno. Está claro, hein? Isso quer dizer que toda e qualquer descoberta no sentido da manipulação da natureza é moralmente ambígua, por definição. Está claro, hein? Quer dizer, nenhum cientista pode garantir que só existirão usos benéficos para suas descobertas e invenções. Nenhum. O jeito que falar que pode fazer isso é louco. Ele pode falar, quando eu investiguei, eu tinha a intenção que só fizessem o bem. Mas ele não pode garantir o bom ou o mau uso. Pode. Não existe nenhum meio para isso. Quer dizer, veja bem, o aumento das capacidades de manipulação da natureza não é senão um aumento do poder. E todo e qualquer poder, por definição, pode ser usado bem ou mal. Não corresponde, exatamente, não corresponde ao aumento da compreensão do mesmo. Está claro isso aí? Sim, está claro. Eu acho que todo mundo consegue compreender. O problema é aceitar viver essas ideias como nós vivemos hoje. Isso aqui eu acho que é o difícil. É, o difícil. Não é tão difícil assim. A única dificuldade nisso está no costume de separar o costume moderno de separar a sua vida intelectual do resto da sua vida. Complicado, não é possível. Entendeu? Não sei se eu estou sendo um caminho certo ou não, mas as pessoas que eu conheço que tentam fazer isso vivem sozinhas. Talvez. Eu não sei, talvez. Eu não sei, talvez elas vivam por algum tempo sozinhas. De fato, não sei. Certo? Embora eu seja sempre a favor da ideia de que é antes só do que mal acompanhado. O importante aqui é o sujeito pensar, peraí, claro, é muito importante, é um benefício tanto, podemos... A gente inventar aqui uma televisão melhor, com mais definição, joia. Mas, se o sujeito é dotado de inteligência, não seria interessante que ele se dedicasse também à pesquisa da questão qual é a melhor vida humana? Eu quero ter uma vida boa. Eu quero chegar no final da vida... Não, simplesmente o que aconteceu, por causa do bifurcacionismo, por causa da influência da física newtoniana, as pessoas tiraram a questão o que é a vida boa, ou a vida excelente, do panorama da pesquisa científica. Olha, isso aí não entra no campo de pesquisa científica. Por quê? Porque isso não pode ser acessado por meio de modelos matemáticos. A própria fé? Não. Aliás, inventaram que isso era assunto de fé neste mesmo período. Entendeu? Até então, veja bem, até o século XVII... Olha, até o século XVII e XVIII, certo? A ideia de que não, o que é a vida melhor, certo? Ou o que é certo, o que é errado, qual é a melhor vida humana, certo? A investigação disso não competia à religião. Competia às mentes mais brilhantes e mais curiosas. As mentes de índole científica é que se dedicavam a essas questões. É somente a partir do século XVII que se diz, não, olha, isto aí é uma questão de sentimentos e preferências, é o campo da religião e da fé. O campo da ciência aqui, eletricidade. Oi? Aliás, eu também, com tantas coisas e cada vez esquecendo quem é a gente mesmo. E se tivesse rolado, essa preocupação tivesse sido mantida? Poderia estar muito mais. A vida poderia estar muito melhor hoje, claro, evidentemente. Evidentemente, veja bem, se fosse apenas, não, vamos também investigar o real do ponto de vista matemático e as coisas que são investigáveis do ponto de vista matemático, não tem problema, ótimo, mas quando você, para fazer isso, relega as questões fundamentais da vida humana, certo, ao campo dos sentimentos e da fé, certo, você o quê? Você autorizou os criminosos e ditadores a agir como querem. Imediatamente. Veja bem, se é uma questão de sentimento ou de fé, o certo ou o errado, ora, o ditador e o criminoso sente que é muito bom agir daquele jeito. Se não existe uma razão que torna, olha, isto aqui é objetivamente melhor, e sabemos que isto é melhor por causa disso, disso, disso, disso, disso, e aquilo é pior por causa daquilo, daquilo, daquilo, daquilo, daquilo, e acabou, não tem discussão, só discute isso quem é ignorante deste assunto. Quando você fala isso, você o quê? Você desautorizou imediatamente os criminosos. Você fala, não, isso é uma questão de sentimento, você imediatamente os autorizou. É evidente que o traficante sente que é bom ele vender droga para crianças de 10 anos de idade. É evidente que ele sente isso. Se ele não sentisse, ele não faria. Ele se sente maravilhoso fazendo isso. Algo justifica isso para ele, né? Exatamente, claro. Então, ou eu digo, não, peraí, existem critérios objetivos para avaliar isso e nós temos que investigar isso, estudar isso, para nos desenvolvermos neste conhecimento, certo? E aí nós temos, passamos a ter o direito de reprimir os maus, certo? Ou dizemos, não, isso é apenas uma questão de opinião, sentimento e fé, e os maus podem fazer o que eles quiserem. Porque eles só são maus porque eu os sinto como maus. Deu para perceber? É a degeneração, exatamente, em relativismo moral. Aqui, a relação do uso, se for um instrumento de poder, não percebemos, não se trata o real, o seu valor intrínseco, mas a partir da teoria, as hipóteses são levantadas para a hipótese. Exato, a hipótese passa a ser, exatamente, mais real do que o fato. Aí a gente pega o comparador do instrumento de poder hipotrático, um exemplo aí. Bem, tudo isso começa, quer ver, esse processo começa no Ocidente com a invenção do relógio mecânico, por incrível que pareça. Então, no final da Idade Média, inventa-se o relógio mecânico. O relógio mecânico reproduz detalhadamente o movimento dos astros. Então, se você vai nas cidades, nas capitais europeias, você ainda encontra alguns desses relógios. Eles não só indicam a hora, como eles indicam as fases da Lua, a posição de Júpiter. Né? Eles reproduzem o sistema solar inteiro. Um dia, certo? Algum imbecil, certo? Ao ver um relógio, se impressionou. Quer dizer, o relógio é o quê? É um símbolo, uma representação mecânica do céu, do movimento dos astros. Um dia, algum imbecil olhou aquilo e pensou... E se, na verdade, o céu for um imenso relógio? Ora, se o relógio funciona igualzinho, ele mostra exatamente a mesma coisa que o céu mostra, suponha que as forças em ação no sistema solar sejam exatamente as mesmas ou da mesma ordem que as forças em ação no relógio. Quer dizer, forças mecânicas. Assim nasceu o mecanicismo. Essa hipótese nasce no finalzinho da Idade Média, começo do Renascimento. Certo? E aí algumas mentes, até bastante dotadas, decidem, tá bom, vamos tentar explicar o movimento dos astros por meio de forças mecânicas e quantitativas. Vamos tentar explicar. O primeiro jeito que consegue isso é Isaac Newton. Ele consegue realmente, olha, suponha que existe uma força assim, que, pela qual matéria atrai matéria na proporção seguinte. Pá. Ó, se existir uma força assim, certo? E a gente tiver um universo, um sistema solar, em que as massas proporcionais entre os diversos corpos são A, B, C e D, esse sistema solar seria exatamente igual ao nosso. Ele se moveria exatamente como o nosso. Ele é o primeiro jeito que consegue fazer isso com sucesso. É neste momento que então a fórmula se inverte. E aí começa a acreditar, por que Newton consegue descrever o sistema solar assim? Quer dizer que o sistema solar é assim. Percebe? Aí a teoria toma o lugar da realidade. Da realidade, exatamente. Exatamente. Percebe? Veja bem, esse foi um fenômeno de curiosidade. O sujeito olhando o relógio, pensou, puxa vida, será que o sistema solar não é assim também? E durante 300 anos, 250 anos, tentaram construir uma hipótese, um sistema matemático que descrevesse o universo assim. O primeiro que ele conseguiu com alguma competência foi Isaac Newton. Neste momento, certo, ao invés de se perceber, não, veja bem, isso aqui é apenas uma representação matemática do nosso universo. Não quer dizer que o nosso universo é regido por estas forças. Isto é apenas uma hipótese, é apenas um símbolo do nosso universo. O problema é que Newton foi tão competente na descrição do movimento dos astros que aquilo impressionou as pessoas. Aquilo impressionou a comunidade acadêmica assim, imensamente. Determinou muitas coisas. Uma das mentes mais capazes da época e que foram mais profundamente influenciadas por Isaac Newton, foi Immanuel Kant. Ele ficou tão impressionado com aquilo e falou, agora eu quero descrever toda a realidade assim. Suponha que não somente o movimento dos astros é movido por forças mecânicas, mas que tudo é movido por forças mecânicas. Os últimos 150 anos, os últimos 200 anos, não tentaram senão criar um modelo que descreve isso. Todo o esforço científico dos últimos 200 anos não é brincadeira. Todo o esforço científico dos últimos 200 anos não foi senão um esforço para expandir este modelo para todos os aspectos do real. Está claro aí? Agora, veja bem, isto aí não é mais uma investigação do real. É o refinamento de um modelo, é um refinamento de um símbolo. Então, veja bem, o cientista hoje, supostamente, ele está investigando o real. Mas está subentendido na sua investigação que o real é esse modelo ideal ao qual a ciência vai chegar. Está claro? Deu para perceber a inversão? Ao invés de criar, não, peraí, o real é um panorama de ilimitado desconhecido, que numa certa medida pode ser descrito por forças mecânicas, mas não sabemos como ele é. Não, o que se diz é, não, o real é um grande mecanismo, grande e complexo mecanismo de relógio que não conhecemos, do qual não conhecemos todas as peças. Então, aquilo que era uma brincadeira, no início, uma curiosidade, tornou-se um pressuposto do mundo da ciência. A teoria constituindo a realidade, exatamente. O que acontece? O que acontece é que essa hipótese é radicalmente oposta a todas as concepções sobre o real anteriores na história da humanidade. Todos os povos, em todas as épocas, propuseram cosmovisões ou imagens do corpo, porque veja bem, isso é uma cosmovisão, uma imagem que você tem do que é a realidade total. Não é uma experiência direta. Todos os povos a desenvolver cosmovisões não mecanicistas. Então, essa é uma diferença crucial entre a civilização moderna e todas as civilizações anteriores. Essa é a diferença entre a cosmovisão, as cosmovisões, digamos, tradicionais ou arcaicas e a moderna, certo? Se torna crucial no campo da, na esfera da ação humana. Por quê? Porque se o universo é efetivamente mecânico, e você não é senão parte do universo, você também é efetivamente mecânico. E, portanto, em última análise, você não pode ser responsabilizado pelas suas ações. Do mesmo jeito que uma das engrenagens do relógio não pode ser responsabilizada pelo seu movimento. Um atenuante, logicamente, porque existe algum mecanismo no sujeito que obriga ele a agir daquele jeito repetitivamente. Repetidamente. Exatamente. Ele não é responsável. Ele não é mais responsável na segunda vez, ele é menos. Não, exatamente, é uma consequência prática. Em última análise, certo? Em última análise, isso implica na aceitação de todo e qualquer comportamento individual como normal. Quer dizer, se alguém vier estuprar sua filha de 12 anos, você tem que achar isso normal, porque é parte do mecanismo do universo. Você não pode responsabilizar o sujeito. Para você responsabilizar o sujeito, você tem que dizer, olha, existe um princípio no seu comportamento, não é todo, não é tudo no seu comportamento, mas existe um princípio no seu comportamento que não é mecânico. Existe um princípio de autodeterminação no seu comportamento. Quer dizer, você cria determinações para você. E por isso você é responsabilizado. Está claro isso aí? Que imaginar o universo como um mecanismo é isentar o ser humano de responsabilidade. E, logicamente, implica em permitir todo e qualquer ato possível. Está claro isso aí? Aí, o que acontece? Espera aí, se você pode explicar para a pessoa, a maior parte das pessoas, não, mas eu não penso assim. Eu não acho que as pessoas não podem ser responsabilizadas pelo que elas fazem. Eu acho que elas podem e devem ser responsabilizadas. Quer dizer que a disseminação de da cosmovisão mecanicista leva as pessoas a uma dicotomia intelectual constante. Opa, então agora existem duas experiências do real em você, dois pensamentos que são inconciliáveis. Isso que é paralaxia cognitiva. Exatamente isso que é paralaxia cognitiva. Está com a gente? Opa, então de duas uma. Ou nós voltamos a reavaliar as cosmovisões antigas para verificar qual o fundamento delas na experiência humana. E aí nós reconstruímos a noção de ser humano e redescobrimos os fundamentos da ciência moral. Ou nós desistimos de tudo. Isso quer dizer o quê? A gente só está dizendo o seguinte, veja bem, a pesquisa científica é muito boa, mas os pressupostos dela, os pressupostos filosóficos dela, estão destruindo a civilização que permitem a pesquisa científica. Está claro, hein? Então, ou a gente faz uma limpeza urgente, e não, peraí, vamos separar na pesquisa científica o que é fato constatado pela pesquisa e o que é pressuposto filosófico incoerente, certo? Ou o mundo caminhará para a barbárie. Você quer um poder síndico para inúmeras escolas desses materiais didáticos aprovados por MEC, né? Que é o livro do Marchant, que é uma legítima cartilha de doutrinação marxista. Né? E é mais dele. A interessante é eles fazendo uma defesa do seu material, eles colocam uma menção de Jonan, né, em relação ao trabalho deles. Esse orgulho, né? Esse orgulho maior vem da certeza de que 30 milhões de jovens que nesses últimos 10 anos estudaram pela nova história crítica e que hoje estão na faixa etária de 12 a 22, e daqui a 10 anos estarão na faixa de 22 a 32, constituirão a geração que irá assumir o poder político, econômico e cultural do nosso país. Pois é, isso é aterrador. Não, isso é aterrador. Isso é aterrador. E é o fruto de tudo isso. Se a gente pegar um caso só recente no nosso país, o processo de desmonte mesmo de tudo isso. Exatamente. Quer dizer, o processo de destruição dos conhecimentos tradicionais sobre o que é certo e errado, o que é verdade e falso, verdadeiro e falso, em nome de uma visão mecanicista e, portanto, determinista, estão destruindo nossa sociedade e vão terminar de destruir nas próximas décadas. E é interessante que isso ocorre, quer dizer, num momento, num período da história em que na própria ciência física, eles chegaram à conclusão de que esse negócio de mecanicismo é tudo furado. Os próprios físicos falaram, olha, chegaram à conclusão, ah, tá, sabe aqueles fenômenos que nós tentávamos descrever de maneira mecânica? eles são indeterminados no sentido mecânico. Quer dizer, não dá para descrever nem o universo físico assim. O mundo não é um relógio. Os físicos hoje sabem disso com clareza. Mas, mas essa mentalidade se disseminou nas outras áreas do conhecimento. Esse preconceito se disseminou. E agora, nos últimos 100 ou 50 anos, ele se expandiu, ele quase que dominou o panorama das ciências humanas. Então a calamidade vem agora. A calamidade ainda não aconteceu. Porque é agora que nós estamos ensinando para as pessoas que tudo é uma questão de preferência e gosto. Veja bem, quando a gente ensina para uma geração inteira que tudo é uma questão de preferência e gosto, como eles julgarão a próxima geração? Por suas preferências e gostos. Está claro isso aí? Ele quer dizer, nós estamos transformando a humanidade numa geração de tiranos que tiranizará a geração seguinte. Está ruim, mas não se preocupe, vai ficar pior. Está ruim, mas não se preocupe, vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior. Nada é tão mal como posso. Exatamente. Vai ficar muito pior, certo? E é indispensável que se faça um esforço tremendo para resgatar o mínimo que seja dos conhecimentos dos antigos acerca do que é a existência, do que é a realidade, do que é o ser humano. Porque se ninguém fizer esse esforço, a humanidade está condenada à extinção. Se a gente continua caminhando nessa direção, chegará uma geração em que os pais comerão os filhos. Não estamos muito longe disso, na verdade. Em que já chegamos a uma geração em que muitos pais consideram perfeitamente natural você eliminar os filhos não nascidos. Certo? Daí para comer os filhos nascidos. Não está muito longe, exatamente. É uma questão de fome, é. É uma questão de fome. Vocês querem pegar café? Se quiser, pode. Tem umas bolachinhas? Vamos comer umas bolachinhas? Vamos lá, e daí meu cérebro descansa. Tá ótimo. Que lindo.